Quem me veste corre tanto e me pinto no acalanto, uma marca de batom. E me rasga feito pano, tantas manchas por engano, colarinho sem botão. Só espero o dia inteiro nesse alucinado corpo, movimento do varal. Uma foto da camisa que se brisa com o vento e o amigo avental. Quem me pisa com desgosto, mas fuligem traz no rosto que sapato pôs em mim. E se esfrega compulsivo, mais nervoso que um livro ao ver rasgar o próprio fim. Só espero o dia inteiro, um malandro pede pano ver dinheiro do patrão. Uma foto do capacho que se deita aos pés da porta, invejoso cobre o chão. A você que escuta tudo, seu cinzeiro não é mudo, muito menos o punhal. Uma foto do capacho que se deita aos pés da porta e se deixa ser banal.